Forma-se agora a Rede Escola Show de Transmissão. Escola Show e você, vá se fuder. 1, 2, 3, 4. A partir de agora, simplesmente o podcast mais idiota de todo o Brasil. Ladies and gentlemen, este é o Escola Show. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando aqui para mais uma edição do Escola Show. É, que beleza! Começando aqui é a 7ª edição desse programa sensacional. E a gente já começa com todo o profissionalismo de Abner Rodrigues aqui nesse momento, com o celular tocando. Eu sempre falo, o celular silencioso, ele vira pra mim, fala sempre antes de cada edição começar, e o seu celular tá sempre no barulho, o meu tá sempre silencioso. Agora olha lá. Olha lá, Abner Rodrigues. Que eu esqueci, o B.O. começa a ligar. Boa noite aí, galera! Muito bem, boa noite, Abner Rodrigues. Olha, é uma edição que começa e vai falar de muita coisa bacana, certo? Você não pode perder as piores notícias da semana. Tem a Claro trolando cliente, Abner Rodrigues. É, tem a Claro, trolando cliente. Tem Macumba Live, já já você vai entender. Tem Casamento Substituto. Tem também, ó, os nossos quadros sensacionais estão pra aí. E olha, e pra melhorar, nós vamos ter ainda também o Duelo de Calouros e o Show de Melão com Silvio Jumper. Olha que maravilha. É por onde andar água com o Liberato? Nosso Escola Show, traremos hoje o Dom Mico Legal, o nosso Dudu Liberal, além também do Trote. O Trote. Esse tá sensacional. E olha, hoje nós vamos falar, você não pode perder, o curso de sexo oral para homens. Porra! Tem isso? Tem isso. Você vai aprender daqui a pouquinho. O curso de sexo oral daqui a pouquinho. Eu vou ver se tem vaga de professor. Vamos ver. Nada, para professor eu não tenho, mas eu acho que você vai se interessar até pela do aluno. Eu acho que você vai gostar, viu? Você vai gostar. Não, é sério. Você vai ver daqui a pouquinho, a gente vai falar aqui. O Abner não tá acreditando, não é verdade. Daqui a pouquinho você não vai acreditar também. Bom, o Escola Show que começa é para o podcast, né? Para você que ouve a gente em escolashow.com.br, seja ao vivo, seja assinando o podcast. Para você que nos ouve também nas nossas rádios parceiras, né? As parceiras do Escola Show, a Rádio Yes Bananas, né? Que você acessa todo sábado e domingo, às 14h, você acessa lá, ouve o Escola Show por lá, em radiosantafé.net, a web Rádio Yes Bananas. E nesta semana, uma nova parceira entra, a Rádio Rio Preto Internet, também transmitindo agora a programação do Escola Show todos os sábados e domingos, às 15h. Então, se você perdeu às 14h, você tem a chance de pegar às 15h, radioriopreto.com.br. Bom, tá expandindo pouco a pouco, essa é a intenção do programa, né? Pouco a pouco a gente vai melhorar. Vamos conquistar o mundo, rapaz. Vamos conquistar, quem sabe, né? Nós estamos começando a conquistar o interior de São Paulo. Exatamente, o interior por enquanto já é nosso, entendeu? A gente já, daqui a pouco a gente já chega lá com uma saveira, tocando ali um sertanejo e pegar as minas e tal, né? Que beleza. Pegar as negas. Isso, vamos pegar as negas, né? É, que beleza. Bom, deixa eu aproveitar aqui também, antes da gente começar aqui a conversa toda, vamos ler aqui, finalmente, né, tem aqui uma participação aqui. Eu tenho uma notícia especial, uma bomba pra você daqui a pouco. Uma bomba? Quero ver se você vai descobrir a resposta. Olha, uma bomba. Daqui a pouquinho vamos saber do que se trata essa bomba. Agora deixa eu ler aqui o recado do Arcanjo. O Arcanjo tava ouvindo lá o podcast, decidiu comentar, que maravilha. Mandou um comentário pra gente no esculachou.com.br, o comentário da sexta edição, edição anterior. Ele dizendo aqui, ó, fala pessoal, fala, tudo bom? É muito sensacional o podcast, de verdade, sou um cara que ouço vários podcasts. E vocês já estão no meu top 3, rapaz, olha. Caramba, rapidinho, nós conseguimos. Qualidade sensacional, humor de primeira. É, formato tá de parabéns, mas como nada é perfeito, tenho duas críticas. Porra! Imaginei que essas vinhetinhas tá essa daí tá demais. Essa tá demais, olha só. Ele falou aqui, ó, mas como nada é perfeito, tenho duas críticas. A risada de efeito sonoro é muito chata. Por favor, tirem ela e substituam por outra, sei lá. Concordo, por isso a gente já tirou aquela risada chata. A única risada chata agora que a gente tem é a risada do nosso querido Zaka. O Zaka a gente não pode tirar, não pode, tem que deixar e acabou e não tem discussão. E a nossa também ao vivo. Exatamente. A nossa ao vivo também de Abner Rodrigues. Abner Rodrigues, por favor, risada do Zaka. Sensacional, muito bem. E aí ele aqui, ó, falando, ó, o host principal, de vez em quando, talvez seja eu. Eu acho... Você acha ainda? Eu acho que ele está falando de mim. É, o host principal, ele às vezes, raras vezes, ele dá uma leve imitada no Léo Lopes. E isso fica meio chato. Não pelo fato dele imitar o cara, mas é que o Léo Lopes é realmente muito chato. Léo Lopes parece um cantor de forró, né? Parece. Não, que isso. Mas o cara é o apresentador do Radiofobia, podcast humor também. É isso daí, o Arcanjo. É, o cara cresceu ouvindo de Djalma Jorge, Café com Bobagem. Eu também, entendeu? Às vezes acontece. Desculpe nossa falha, a gente promete que vai evitar que isso aconteça. Isso, refira-se a você em terceira pessoa, como faz o Pelé. Exatamente. Vai resolver a crítica. O Marcos. O Marcos, entende? Ele vai melhorar, entende? Ele vai poder fazer ali um trabalho digno para poder melhorar a qualidade do programa. Agora, então, vamos aproveitar que nós já estamos, entende, com esse assunto encerrado. Deixa eu fazer a pergunta. Diga. Você sabia que a maconha, se ela for fumada no jornal, ela não dá efeito alucinógeno? Ela não dá efeito alucinógeno? Por quê? Não dá alucinação. Por quê? Porque é em fatos reais. Porra! Meu, sensacional. Piadinha. Filha de uma mãe, olha isso. Pelo amor de Deus. Baseado em fatos reais, não causa efeito alucinógeno. Tá certo. É uma piada sensacional. Vamos para os anúncios, por favor. Anúncios do Esculachou. Olha só como é grande. Sua amiga viu e adorou. Sua irmã achou demais e sua mãe saiu babando. É só montar e curtir, mas tome cuidado com as bolas. Elas são delicadas. Árvores Leal, a decoração do seu Natal. Essa portinha aí é a da alegria. Você bota dentro e o negócio esquenta. Lá dentro você percebe que o calor é forte. Por isso tome cuidado, pois o seu peru vai ficar assado. Forno Elétrico Talento, o preparo ideal do seu alimento. A sua mulher já deu, sua vizinha deu também. Sabe sua colega de serviço? Ela vai dar nesse final de semana. Sua amiga, sua irmã, sua mãe, até mesmo você não vai resistir e vai acabar dando também. Neste Natal, dê presentes Marília e agrade toda a família. Anúncios do Explosão. Acredite, se for bobo. Você sabia que a parada gay era um ponto de ônibus cor-de-rosa? Você sabia que no Natal o forno assa e a manjedoura? Você sabia que a Comissão dos Direitos Humanos não apoia os esquerdos animais? Acredite, se for bobo. É o Acredite Se For Bobo aqui. Vamos agora ao momento de notícias. Muito bem, as notícias do Escula News, senhoras e senhores. Bom, informação sempre de pior qualidade nesse programa. Você encontra no Escula News. Bom, informação aqui da Claro. Olha que beleza. O cara liga pra Claro e exerce o direito dele de consumidor de pegar pedir um descontinho vez ou outra. Às vezes você mete o migué, fala, eu vou cancelar e tal. E no final não cancela, é só pra ganhar o desconto. Sim. Aí o que acontece? Todo mundo que sabe que existe retenção em call center já deve ter feito isso. Exatamente. Aí o que acontece? O cidadão, ele pega aqui, certo? Muito bem, pede o desconto. O atendente, eu acho que não tava de bom humor. E aí ele decidiu alterar o cadastro do cliente. E aí quando chega a próxima fatura do cara em casa, a fatura vem no nome de Otário Chorão. Porra! Que maravilha, deu até uma travada as vinhetas aqui, que maravilha. Mas olha só, a conta do mês de novembro da TV por assinatura do empresário César de Medeiros, 42 anos, veio com uma surpresa que ele considerou desagradável. A fatura gerada pela Claro TV estava em nome de Otário Chorão. Um cliente desconfia. O nome dele é Otávio? Não, o nome dele é César. Olha que beleza. O cliente desconfia que o atendente da empresa alterou o cadastro depois que ele ligou pedindo desconto. Eu também no começo pensei que era Otávio. Não é possível, né? Pensei que ele só usou um trocadilho no nome e colocou um chorão pra zoar mais ainda. Mas não, o cara não tem nem Otávio no nome. Exatamente. E de acordo com o nosso querido chorão aí, na hora que ele pegou a conta na caixa de correio junto com as outras, o nome que estava destinado, né, o otário, o chorão, passou batido. Ele não viu, ele olhou e pensou que era Otávio. Né? Mas daí não levou a sério. E mesmo assim abriu a caixa. Aí na hora que ele olhou com mais atenção, percebeu os adjetivos, né? Que bonito. E em seguida, pelo endereço, viu que era uma carta pra ele mesmo. Eu achei que fosse brincadeira, mas depois fiquei indignado. Pois é, o que aconteceu, pelo que eu vi depois, é que a Claro demitiu dois, né? Dois funcionários. Justificando que a política dos caras não condiz com não sei o que da empresa, parará. Mas esse cidadão aí, ele tá querendo uma carta, um comunicado por escrito, se retratando do erro. Nossa, eu tô ruim hoje, né, cara? Se retratando do erro por parte da Claro. E aí eu acho que é o direito dele. É o direito dele. Se eu fosse ele, trollava os caras. Por quê? Ligava lá ao invés de chorar sorrindo. Exatamente. Gargalhando. O otário sorridente agora, né? Que mancada. Otário sorriso. E vale a gente lembrar que isso aconteceu ano passado em Sorocaba. Uma moça chamada Kátia Nogueira discutiu com uma atendente da NET e aí chegou a fatura depois pra ela escrito Vadia Nogueira. Olha só que beleza. A gente dá risada agora. Sério? Mas foi sério isso daí. Então já não é a primeira vez que um atendente de telemarketing vai lá e trola. Qual a carta que você recebeu uma vez de cobrança? Não, uma vez me ligaram. Não, uma vez o Terra me ligou procurando pela. Como que era? Era Vaginilda, se não me engano. Era Vaginilda, eles queriam. Eles ligaram umas 3-4 vezes. Cara, mas era sacanagem, só podia ser, porque eles só ligavam depois das 9 da noite, bicho. Pô, meu, aí... É proibido ainda. Não, sacanagem. E aí eu tive mó treta pra resolver, mas consegui resolver esse negócio, graças a Deus. Bom, vamos para mais uma notícia aqui. Olha só que beleza. Aliás, mais notícia não. Por enquanto não. Daqui a pouquinho tem mais Escola News. Daqui a pouquinho o casamento substituto. O segundo noivo já está no aquecimento. E daqui a pouquinho ele já vem para nós aqui. Para a gente dar notícia aqui do casamento substituto. Daqui a pouquinho você vai conferir. Essa aqui. Daí eu fiquei curioso. Não, daqui a pouquinho você confere o casamento substituto aqui no Escola News. E agora... Vamos ao duelo de calouros, vamos a um programa saudável da família brasileira com Silvio Jambers aqui no Escola Show. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos começando o Duelo de Calouros. O Duelo de Calouros é um programa sensacional, um programa sensacional que vai trazer os melhores calouros do Brasil. Você viu a propaganda na televisão falando dos melhores calouros do Brasil. Se você é o melhor calouro do Brasil, você vem e se inscreve no nosso programa e vai disputar um grande prêmio em dinheiro. É um prêmio muito bom, muito bom. E agora para começar, o primeiro concorrente deste duelo de calouros é o Fred Pepsi. O Fred Pepsi, ele é vocalista de uma banda de rock, é a banda de rock portuguesa Joaquim, tá certo? Vamos lá, pode cantar, Fred Pepsi. I want to have free dessa lata gelada que agora tá free. You has got to have free. What now da outro refree? Eu não tô nem Xingu, yeah, nem Catuaba e nem suco de caju. Adole quem tomou, até se vomitou. Porra, me dá outro refri, yeah. Porra, dá outro refri. me free. Lá outro refri. É muito bem, muito bem. É boa, não é? É boa, não é? Muito bem, vai pra lá, Fred. Agora, agora concorrendo com o Fred Pepsi, vamos receber agora ela que é um travesti revoltado. É um travesti revoltado com a política, é um travesti revoltado com o mensalão. E ela agora faz uma homenagem à prisão de Genuíno. A prisão de Genuíno vem pra cá, é Sandra, Sandra de Saco. Já não dá mais, você roubou demais, levou a nossa grana, milhares de reais. A paz que eu quero ter não rola com o PT, até porque é puro. Lula não saber. Vende o Genuíno, vende o Genuíno, vende o Genuíno. Vende o Genuíno, vende o Genuíno, vende o Genuíno. É muito bem, meu bem, tá certo. Isso, muito obrigado, vai pra lá, é isso. Muito bem, senhoras e senhores, agora você vota e escolhe qual foi a melhor, qual foi a melhor dessa semana. E na semana que vem a gente volta com mais um sensacional duelo de calouro. Tá certo? Bom, é, infelizmente, só pra atualizar a galera aí, é, o Genuíno já tá em casa, tá, gente? Já... É, o Barbosa acabou decretando aí pra ele a prisão domiciliar, já que ele passou mal na cadeia, né? Ele tá muito velho pra cana. E aí fica a pergunta. Pra roubar, né? Não. Exatamente, o cara tá velho pra cana, mas pra ser. É pra roubar ele tá só, mas pra ser recluso. Pra ser recluso é difícil, né, Genuíno? Olha. Então eu trouxe aqui o teu filho pra cantar, tá? O teu filho canta Filho de um Recluso. O meu pai está preso, eu sei que o meu pai errou. O meu pai está preso, o meu pai está preso pelos erros que praticou. Mesmo que se porte bem, e deixe de ser intruso. Eu sou e sempre serei, eu sou e sempre serei o filho do recluso. Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo. O cara fala. Você fala. Tudo bem, o sotaque, né? A gente responde, mas recluso, cara. Precisa falar assim, cara. Aí é meio difícil de entender, né? Porra! É verdade, olha, descobri que MP3 demora mais pra tocar, né? Ah, que bom. É bom, é bom, é bom, é bom aprender aqui os macetes do negócio. Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Bom, é. Pelo amor de Deus, alguém dá um tiro nessa criança aqui, pelo amor de Deus. Vamos tirar, tira esse moleque. Pelo amor, pronto, tá bom. Tira esse moleque. Trilha nacional, por favor. Muito bem, trilha nacional é bacana, trilha nacional é legal. É, vamos aqui dar seguimento a esse programa. Bom, é, o negócio é o seguinte... É uma pergunta que eu queria fazer pra você. Ah. Falando, ele tava velho pra ficar na cadeia. Sim, mas genuíno. Mas tava velho pra roubar, certo? Sim, sim, sim. Isso que eu acho engraçado. Por que que velho gosta tanto de dinheiro, cara? Ah, cara... Os velhos fazem os bolos de aposta de Mega Sena, você só vê velho na fila da lotérica. Exatamente, olha... Aqueles bolos de... É verdade. Quer deixar herança? Só se for. Não, cara, não é. É que o velho sabe que nessa idade da vida, pra pegar a cocota, né? É, já não é mais fácil. Já não é na força da peruca, né? Agora já é no dinheiro, cara. Agora é uma coisa de caráter, Não é na força, força da peruca porque já tá careca, não é na força da piroca porque já não sobe. Exatamente, exatamente. Ele falou muito bem, você vê aí, né? Então agora o cara tem que apostar no caráter. O caráter grana, o caráter carro, financeiro. O caráter, exatamente. Agora tem que ser assim, né? Pois é. Além disso, daqui a pouco pra você também, outra coisa que é muito importante pra conquistar uma mulher, sexo oral. Sexo oral, então daqui a pouquinho você não pode perder. Nós vamos falar desse achado, o curso de sexo oral pra homem. Ó, porque, pelo amor de Deus, para com esses barulhos aí, desculpado aí no negócio, que é horrível, para. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar desse curso. Você vai se surpreender com esse curso e principalmente ao saber de que país que nasceu um negócio desse, que país que me vai lançar um curso de sexo oral. Você vai descobrir daqui a pouquinho. É, não esqueça de participar, mande seu e-mail podcast@esculachou.com.br ou se não, você vai no nosso site, clica em contato e preenche o formulário. Agora tem um formulário lá para ficar mais fácil. Ou se não, você vai no link da publicação da edição, no caso essa aqui, edição 7, comenta lá. Ou então, para ficar mais fácil ainda, acesse nosso Facebook, se junta às mais de 1000 pessoas que já curtiram essa tela. E vai lá em facebook.com/esculachou. Sabe qual que é a minha maior curiosidade em relação a essa notícia? Qual? É saber se a aula é feita em alguma mulher ou se é em bonecas. Então, daqui a pouquinho, eu acho que a sua curiosidade é a curiosidade da maioria da galera que tá ouvindo nesse momento. Geral, né? Já já vamos matar essa curiosidade. Vamos agora para o Escula News, senhoras e senhores. Escula News. Muito bem, Escula News, nossa senhora, aqui o áudio veio estourando, desculpe a nossa falha novamente, né? É o slogan desse programa. Vamos às notícias. Eu tinha falado no bloco anterior, o indiano, aliás, eu tinha falado do casamento, né? Agora já também entreguei, eu tô bom também pra falar de notícia, eu vou te falar um negócio. É, vamos aqui à notícia, convidado, olha só, um casamento na Índia, né? Casamento na Índia, vocês sabem que casamento na Índia tem todo um misticismo, tem todo um, né, às vezes tem noiva que não conhece o noivo antes, deixa eu baixar essa trilha, muito bem, conhece só na hora do casamento e tal, e tinha lá um casamento marcado, muito bem, o que que acontece? O noivo decidiu não aparecer, ele sumiu, né, não vou casar, correu, fugiu da responsa, a noiva ficou lá plantada no altar. A como que é o nome dela? A Ponrada. Ah, é sacanagem o nome desse, cara. Ponrada. O nome dela é Ponrada. Aí os caras ouvem a notícia e acham que a gente tá inventando aqui esse negócio. O nome da mulher é Ponrada. Ela ficou desesperada quando seu noivo Siti Raivelo, de 35 anos... deu um murro nela. Só falta, né? Ela ficou desesperada aí quando o noivo não apareceu. Como era impossível cancelar a cerimônia, um parente que tinha sido convidado... Parente dela? Não, parente do cara ali, né? Que tava convidado a ser sentado ali, né? No meio da plateia, virou e falou, olha, já que não tem o cara, vai eu mesmo, né? E subiu lá e se casou com a mulher e fez o casamento plano B ali, né? Olha, se a moda pega. Se a moda pega, você viu na Índia como o negócio é maluco mesmo, cara. É louco esse negócio. O cara chega lá, tá assistindo o casamento, não, agora é o caso. Agora é minha vez, é a chance, já não tava aqui de boa, né? Então... Ele estragou a cena da novela, que a noiva fica abandonada no altar. Exatamente, pô, é o que eu tô falando, esses caras não têm a mínima noção. Mais uma notícia de casamento. Olha só, uma italiana processou o marido porque ele se recusou a comparecer no ato. É, olha que beleza aqui. Uma mulher que entrou com uma ação contra o marido em Gênova, na Itália, terra de Colombo, não é, pô? Porque ele se recusou a ter relações sexuais com ela durante os 3 anos de casamento. Aí também, né, meu? Ela ficou casada com o cara 3 anos sem eco? É, não é possível. Eu não acredito, cara. Na boa. Não dá pra acreditar. Ô, Zé, nosso querido Zé, porteiro Zé aqui, por favor. Ô, Zé, você viu o casal aí, a italiana casada com o cara 3 anos, E ele não comparece? Bicho, mas foi mesmo. É, bicho, você vê como que é o negócio aí, cara. Como é que pode, né, rapaz? Foi mesmo. Foi, bicho. O que que você acha de um cara desse daí que não comparece? Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. Tá certo. Muito bem, obrigado, Zé. É, olha só, o que que acontece? A mulher de 40 anos citou a falta de sexo como uma das principais razões para o pedido de divórcio. Olha a polícia passando no fundo. Toda edição tem uma polícia passando no fundo. Estão atrás desse marido. Exatamente. Broxa. Estão atrás do cara aí. Atenção, senhoras e senhores. E olha aí o que que acontece. A corte, né? A corte vai julgar aí, né? O pedido dela, porque ela cita que a falta de sexo é uma das principais razões para o pedido de divórcio, né? E apesar da falta de sexo, o casal tem uma filha que conseguiu por inseminação artificial. Porra! Foi isso mesmo, só que lá dentro, tal. Isso, exato. O caso semelhante ocorreu... Exato. Um caso semelhante ocorreu na França em 2011, quando um homem de 51 anos de idade foi multado em 10 mil euros por não comparecer com a mulher. Então você, tá pensando em ir pra Europa, casar com uma dinamarquesa e tal, você tenha bastante certeza do que você tá fazendo, meu amigo, porque se você chegar lá bonitinho, casar e não sei o que, e não comparecer depois, o bicho vai pegar. Tinha que dar cadeia. E agora, outro casal que termina de forma infeliz é desse australiano aqui. O australiano Bruce Dustin, de 65 anos, ele cobrou a devolução de mais de 200 mil dólares australianos, o que dá, aqui na nossa conta, uns 430 mil reais. Da ex-namorada dele depois que ela se recusou a casar com ele. Olha só que beleza. Aí o Bruce, ele afirmou que ele quer de volta todo o dinheiro que ele gastou com a ex-namorada. E a professora aí, né, que é uma professora de 42 anos, a Mary Lacombe. Ele tem 65, ela tem 42, então... No entanto, a moça, ela nega qualquer envolvimento romântico com o Bruce, que alega ter pago consultas odontológicas e viagens, por exemplo, para ex. Depois de a mulher recusar seu pedido, Bruce mandou uma cobrança através de seus advogados, pedindo que ela devolvesse cada centavo, totalizando mais de 200 mil dólares australianos. Segundo aí o nosso querido vovô, aí ela brincou com os sentimentos dele, e aí isso daí é sacanagem, né? Não pode. Não pode. Pegou o vovô babaca? Eu vou falar pra você, cara, um negócio. Se eu recuperasse de volta e toda a grana que eu gastei com ex-namorada minha, eu tava rico nesse momento. Eu tava rico. Dois. Não é? Eu acho que todo mundo, inclusive você aí que está ouvindo, né? Imagina se você pudesse processar sacana para devolver a grana. Era sensacional. Era simplesmente sensacional. Bom, vamos continuar aqui o programa. Vou acionar meus advogados. É lógico, com certeza, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos aqui aos quadros desse programa. Vamos ao do Mico Legal. Olha o nome dessa porcaria de quadro que inventaram. Do Mico Legal. É o que tem pra hoje, né, filho? Pode rodar, vai. Assim que sim. Estamos começando mais um do Mico Legal aqui, o do Mico Legal. Trazendo pra vocês, olha só, hoje no programa de hoje, o que que a gente tem de decor? Hoje é os brinquedinhos, né? É os brinquedinhos do Dudu, então vamos receber agora, gente, aqui no nosso palco, ele que é o representante da fábrica de brinquedos Bundai, e tá fazendo aqui os nossos brinquedinhos do Dudu. Vem pra cá, Dudu, vem pra cá. Esse daqui é o sapinho, não é? Isso. O sapinho, ele mexe o olhinho, ele, como é que ele é? Ele pisca, ele faz webé. Ele faz toda vez que você apertar a barriga dele. E ele vem em várias cores também, hein? Várias cores. Certo. E cadê o piruzinho dele? Cadê? Sapo não tem piru. Mas não tem piruzinho esse daqui? Sapo não. Não, então peraí, então deixa pra lá. Libinha, vem pra cá, Libinha. Os brinquedos que não tem piruzinho, você deixa aqui, deixa pro final do programa. Vamos ver agora outra representante aqui, a Fernanda, ela tá... Olha! Ela tá trazendo pra gente agora... É um patinho, é isso, Fernanda? É isso? Isso, é um patinho. Olha só que bonitinho o patinho. Ele faz cué-cué, vai? Faz cué-cué. Ai, que bonitinho o olhinho dele aqui, olha só. Ele tem piruzinho, tem? Cadê o piruzinho? Ele tem. Cadê? Deixa eu ver. Fica camuflado. Olha que bonitinho o piruzinho. Ele acende a pontinha, é isso? Acende. Olha, eu posso pegar? Posso? Fica à vontade. Deixa eu ver. Olha! Olha que beleza, agora mais um brinquedinho aqui. É, atenção, professor, esse daqui é o rinoceronte, é isso? Isso. Olha, rinoceronte, que bonito animal, você vê, tem o chifrinho aqui, né? O chifrinho dele. Esse já tá vendendo em todas as lojinhas do Dudu, é isso? Todas as lojas do Dudu já está disponível. Olha que bonitinho. Ele tá ficando em falta, hein? Tá ficando em falta já. Todo mundo pegando o rinoceronte. Todo mundo pegando ele pelo chifre. É, pegando pelo chifre. E a piroquinha, cadê? A piroquinha tá aqui? Tem piroquinha. Ah, eu gosto dessa piroquinha, olha que bonitinho. Olha, piroca dura, né, professor? É de plástico. É de plástico essa daqui? Plástico. E como é que você chama isso daqui? Bilola. Não, fala piruzinho, fala. Piruzinho. Não, fala baixinho, fala no meu ouvido, fala. Piruzinho. Olha! Que gostoso! Agora, olha só, diretor, como é que tá a audiência? Tá ruim? Tá ruim, não? Então vamos agora pro momento triste. Muito triste. Atenção, Liminha. O momento é triste agora. Liminha, me dá a arma aqui. Me dá a arma, me dá a pistola. Aí eu sou muito triste. Olha só que triste, acaba de morrer uma moça da plateia. Olha que triste, fecha a câmera dela, fecha, olha o sangue, olha que triste. Olha, muito triste. E a gente fica com essa cena triste pra próxima semana, a gente volta com o Domingo Legal também, sim! Muito bem, meus queridos ouvintes do Escola Show, estamos aqui novamente para mais uma sessão de English Dicks for Everybody, ou seja, dicas de inglês para todos vocês, não é? Vamos aqui às perguntas, às grandes palavras desta semana. Professor, eu gostaria de saber, bom dia, primeiramente, né? Boa noite, né? Isso, por favor, qual que é o significado da palavra sugar? É muito bem sugar, a palavra sugar, exatamente, essa música. Honey, isso mesmo, muito bem, bebê a bordo, Rede Globo, não é? Grandes memórias. A palavra sugar, meu querido, na verdade, é um verbo secativo, certo? Que geralmente você pode utilizar em situações cooperativas de tarefas do lar, como, por exemplo, na frase: deixa que eu lavo os pratos e você ensugar. Que legal! Agora eu queria saber o significado da palavra skate. Skate! Muito bem, a palavra skate é um verbo rolativo que significa mantenha a calma. Muito bem, você pode usar esse adjetivo, esse tipo de expressão, em uma situação onde os ânimos estão exaltados. Você vira para o rapaz e fala: ei, fique calmo e não skate a cabeça. Muito bem, professor, e agora qual que é? Eu tô vendo aqui uma palavra no videogame, né? É a palavra hard, é isso? É muito bem, você está pronunciando certinho a palavra hard. Você sabe, a palavra hard, como você disse, está presente nos videogames e também em muitas outras frases. A palavra hard é, na verdade, um tipo de verbo aconselhativo direto. Você pode usá-lo, por exemplo, na frase: você deve aproveitar o que hard bom na vida. Ah, entendi, tem que aproveitar mesmo. Professor, e agora, o que, que significa a palavra bitch? É muito bem, não é bitch, bitch. É bitch. É mais ou menos isso, é quase a mesma coisa. A palavra bitch, na verdade, é um adjetivo ofensivo homossexológico. Por exemplo, o grupo Restart sempre anda todo colorido, não é? Por isso a galera chama eles de bitch. Ah, é verdade, viu? E por acaso, o que significa a palavra mission? Bom, mission é um adjetivo vagabundo de má qualidade e geralmente paraguaio, que você usa para adjetivar os seus presentes recebidos no Natal. Vem aquela tia que nunca lhe visita e lhe dá aquela calculadora chinesa de presente. Você vira e fala pra ela: nossa, que presentinho mais mission. Muito Muito bem, olha só, é o Escola Show, o único podcast com tecnologia HD, High on Drugs. Muito bem, as dicas de inglês, né? Sempre competentes e sensatas do nosso professor Cidilha. Muito obrigado, o professor. Tô com medo da hora que você cair. Por quê? Você colocou no ar. Tô no ar? Não. Telefone toca na hora que a gente vai voltar pro ar, bicho. Pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, o podcast é feito, editado ao vivo, né, cara? Então, tem a responsa de não atender o telefone no ar, né? Pra quem é o vagabundo que me liga essas horas, viu? Vou pegar esse cara de porrada, entendeu? E sacanagem. Sacanagem isso daí, pô. É sacanagem, não pode. Bom, vamos seguir aqui o nosso programa. O PlayStation 4, né? Tá chegando aí no Brasil. Né, dia 29. Dia 29 é o lançamento, né? Dia 29. Vai chegar aí no precinho dos 4 mil reais. Acho que eu vou comprar um de presente pra Melissa, que é o aniversário dela dia 30. Oi? Vai. 4 mil conto, olha. E enquanto a galera tá reclamando, né? Os estrangeiros, pelo menos, eles estão comemorando mesmo o fato do que aqui é o console mais caro, a versão mais cara que está saindo, porque o gringo não gosta do comportamento do brasileiro nos jogos online, né, nos servidores e tal. Então imagina os caras na internet falando, olha aqui, ó. Por exemplo, tem muitos brasileiros que são, como chama, são adversários de risco para eles em campeonatos internacionais. Também, isso é verdade. E é porque é mesmo. Exatamente, olha só. E aí os caras aqui, ó, no Face aqui, ó, cadê, ó? Isso é o que eles ganham por serem tão detestáveis em games online. Agora eles não podem mais arruinar os games. Cadê o outro aqui, ó? Talvez a Sony só esteja protegendo o resto do mundo dos internautas brasileiros. Ah, bicho, vai pro inferno, viu? Vai pro inferno, viu? Para com um negócio desse daí. O lance é que tá caro mesmo por causa do imposto. Então fica a dica pra você, né, meu? Vai a caça no Google. Tem lugar que já tá importando do Chile, que tá mais barato, tá? Não sei o que, você paga mais barato. Ou se não, se você não achar, um pacote pra Santiago por 4, 5 dias, com hospedagem e tal, né? Aquele hotelzinho bacaninha, sai numa média de R$1.500. O PlayStation 4 lá, que vai ser lançado dia 29 também, tá custando, se não me engano, R$1.450, R$1.500. Então, se você for pra lá... Um barãozinho já de economia. Já economizou e ainda viajou pra conhecer aí Chile. Pra conhecer o Chile e tal, que bacana. Pô, então... Não, é meio que idiota. Não compensa você trazer o PlayStation 4. Embora você já está encontrando pré-venda aí no Walmart, na Americanas e tudo mais, porque todo mundo quer ganhar uma graninha, né? Lógico, e aí e vai, né? O negócio vai tocando e vai assim mesmo, né? Uma maravilha. Fica a nossa dica aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora para um momento bacana, vamos para o trote. Vamos para o trote, porque esse programa sem trote não é nada, esse programa sem trote não é feliz. Então vamos por isso agora. Cadê a vinheta? Atenção, produção, por favor, a vinhetinha, telefone, primeiro vinhetinha. Que beleza, olha só o anúncio, né? Égua super mansa, completa, com sela, arreio e charrete. Completa, ela vem com rabo, né? Ela vem, exato, sim. A crina também, você garante. Exatamente, R$6.800. Ligar então pra mulher aqui, o DDD qualquer. É 11, São Paulo? Então vamos lá. É Cotia, né? Ah, tá em Cotia, então vamos lá. Vamos ver. Alô, é aí que tá vendendo uma égua? Isso. Isso, é uma égua super mansa, né? Isso. Ela vem completa. Charrete, sela, o que você quiser. Crina, rabo também? Crina, rabo também. Ah, perfeito. Pode com falar. Com quem eu falo? Oi? Com quem que eu falo? É com o Anderson. Anderson, e quanto você tá pedindo na Daniele? Na Daniele? Isso. Olha, a Daniele não vai muito não, mas eu acho que a Rose vai. Rose? É. Mas não é Daniele o nome da égua? Não. Ah, tá. Não, me confundi. Qual que é o nome da égua? Princesa e a outra Paloma. São duas? É, eu tenho duas e tenho um potro. Tá, qual a idade dessas éguas? Tenho uma de 7 e uma de 8 anos. Você sabe me informar quantos anos elas vivem, mais ou menos? Ah, isso daí vive, depende do cuidado seu, até os... Bom, eu tenho um cavalo, um amigo meu, tem 35 anos. E a Rose, essa égua, vive quantos anos? Falei, cara, Luiz? Fala, Luiz. Alô? Oi. Oi, e a Rose vive quantos anos? Pode falar, Luiz. É sério, quantos anos a Rose vive? É, o Luiz tá com brincadeira. Ai, meu Deus, que fita, ele achou que era o Luiz. Liga de novo, liga de novo. Alô, Daniele, o Anderson me reconheceu? Quem que é? É o Luiz. Que Luiz? Como vocês estão? Oi? É o Luiz, o primo do Mário. Que Mário? Que te comeu atrás do armário. Cara, não, desculpa, que Luiz? Alô? O primo do Sul. É o primo do Mário. Que primo do Mário? Vou conhecer o Mário? Eu vou desligar. Quem que é? O Luiz da Rose? Não, Luiz, primo do Mário. Que Mário? Dá onde é esse Mário? Que Mário? É o Luiz da Rose, sim, dessa. É o Luiz, o primo do Mário. Hã? Vai falar pra mim que você não lembra do Mário. Não lembro. Que te pegou em cima da pia atrás do armário. Que é? Ah, é o Luiz da Rose, sim. É isso mesmo, falei isso mesmo. É o Luiz da Rose. Você tá aí gripado? O que você tá com a mão no nariz ou com o tampão na boca? Não, eu tô meio rouco. Ah, é o Luiz da Rose mesmo? É, o Luiz da Rose, o primo do Mário. Não. Ah, fala, eu quero conversar com a mulher, não quero conversar com o homem, não. Fala, eu sou cunhado da Suzete, você não lembra da Suzete? Quê? Você não lembra da Suzete? Não lembro de nenhuma Suzete, não. Te pegou de crão no kitnet? É o primo do Mário. Agora no Escola Show, dicas de cinema... Hello, Detroit. É, muito bem, estamos chegando com mais uma sessão de dicas de cinema pra você, meu garoto, que não pode ficar sem assistir aquele filminho no final de semana, não é? Aqui já vai a dica do Zé Wilker, anote, com 3 filmes sensacionais pra você. O primeiro filme conta a história de uma mãe dedicada que, para fazer uma renda extra, decide fazer bolos na sua residência. Não é bolo para fora, bolo para festa. E aí um dia, ao receber uma encomenda de um bolo de menta, ela abre a geladeira e descobre que a essência de menta havia acabado. Para poder resolver a situação de forma rápida, ela decide mandar o seu filho Serelepe, o pequeno Denis, até o supermercado. Ele vai em busca da essência para a mãe neste filme Denis Cumprimentinha. O segundo filme fala da história de um coreano que vem ao Brasil, mas enfrenta um sério problema quando é hora de comer, já que no Brasil a comida é totalmente diferente da comida coreana, né? O coreano então vai em busca do restaurante que lhe sirva a sua comida predileta no filme... Como Cães e Gatos. Você já assistiu A Casa de Cera? Muito bem, o terceiro filme vem dos mesmos diretores, que trazem agora a história de vida do rapper Marcelo D2, Prenda e Depois Solte. Após queimar tudo até a última ponta e se ver sem dinheiro, o cantor finalmente se entrega e decide fumar a própria casa, com mobília e tudo. É o filme A Casa de Seda. Espero que vocês tenham gostado e que na próxima semana vocês venham novamente ouvir 3 sugestões maravilhosas de filme. Agora, se vocês me dão licença, eu preciso ir embora porque eu tenho um festival. Vai, eu não quero mais falar nada. Vai embora, vai, tchau. Dicas de cinema. com seu Wilke. Muito bem, estamos de volta aqui com o Escola Show pelas magníficas ondas de escolashow.com.br. É, o nosso podcast anunciou desde o começo, criou uma polvorosa, mas agora nós vamos falar do curso. O curso é a hora de você aprender, né? Olha só, o que que acontece? Temos as informações que chegaram de um curso de sexo oral, certo? Eita. É um curso de sexo oral feito para homens, certo? Esse curso é feito para homens, é curso de sexo oral com masturbação feminina, certo? Aí agora vamos começar a desenrolar aqui. Como é que desvendar o caso. Como é que funciona o curso? O curso é de 3 horas, certo? O curso é de 3 horas, você vai lá, 3 horas de curso, aprenda a dar prazer à mulher amada, não sei o quê. As aulas funcionam o seguinte, são pagas, né, lógico, né, elas vão acontecer em dezembrão, dia 2 de dezembro numa cidade e dia 3 e 4 na outra. Onde é isso, na China? Já, a gente fala, calma, pô. Aí o que que acontece? Você paga o que seria que tiver, os valores seriam, uns R$150 para candidatos que vão usar próteses para praticar e R$350 para os que vão usar uma voluntária. Certo? Para isso, procuram voluntárias, certo? Procuram voluntárias, voluntárias que queiram se apresentar e tal, elas têm que estar com o exame de DST em dia, tal, elas vão receber uma ajuda de custo, elas vão ter total privacidade, os candidatos vão estar vendados na hora de praticar o ato, tal, não sei o quê, para evitar. Você pagar R$350 exato, no nosso exato. Dinheiro, né? Isso. Puta, você lambeu uma coisa toda enrugada, com verruga. Você não tá sabendo nem quem é que você tá pôr na boca, mano. São pessoas que passaram pelo exame de DST e não tem nada. Sim, mas você imaginou. Agora você me pergunta, aonde será esse curso? Da onde que me vem um negócio desse? Esse negócio é do Brasil. Porra! Esse negócio é do Brasil e o curso vai ser realizado. Brasil? É do Brasil! É do Brasil e o curso vai ser realizado dia 2 de dezembro na cidade do Rio de Janeiro e nos dias 3 e 4 de dezembro na cidade de São Paulo, certo? O candidato que quiser participar, ele pode procurar a USP, é isso mesmo, a USP, ou se não, a UFRJ no Rio de Janeiro, para fazer a sua inscrição, pagando R$150 para fazer aí com as próteses e R$350 para aprender com voluntárias, né, esse curso de sexo oral, certo? Olha que maravilha. E aí tem um monte de coisa aqui no site, tem partes explicativas, por exemplo, entre para a turma do 68, ganhe um aumento clitoriano, aproveite a liberdade por trás, coisas instrutivas, coisas que merecem que você acesse. Então, para você que está ouvindo o podcast, acesse o nosso site, escolashow.com.br, e lá você vê na sétima edição, na publicação da sétima edição, que é essa daqui, todos os links para você poder, né, apreciar melhor esse site, né? Esse site que é cheio de erotismo, é cheio de... E traz uma oportunidade pra você, jovem, jovem maroto, jovem sapeca. Essa é a sua chance. Le Bumbum. É Freak Le Bumbum Gretchen. Você vê a Gretchen que já se aposentou do mundo dos palcos, né? Ah, mas aí, ó, você vê, né, cara? Olha o que aparece. É curso de sexo oral. Curso de sexo oral da USP e da UFRJ. Então o negócio é ponta firme mesmo. Eu entendi por que a trilha da Gretchen. Não, sendo a que a dela já tá escondida. Não, exatamente. Não, exatamente. A dela tá escondida e se tivesse exposta, eu também não ia querer ver, não. Viu? Ah, nem eu. Não, não, não dá, não dá. Não tem condição. O que você acha, ô Zé, da Gretchen, hein? Passa aí, coisa ruim! Tá certo, que bom, maravilha. Você vê que nem o Zé que ele é bem intolerante a muita coisa, nem o Zé gosta. Você vê o Zé de boa, ele é sempre imparcial. Sempre imparcial, mas o Zé não gosta muito disso daí, não. Bom, vamos seguir aqui com esse programa. Já estamos aqui, nossa, gargantinha, vez ou outra dá uma falhada, né? Já estamos aqui quase 50 minutos no ar, então ainda temos tempo para zoeira, temos tempo para diversão, temos tempo... Sabe para quê? Para o Show do Melão. O Show do Melão, apresentado pelo nosso querido Silvio Jambers. Vamos ver se o Silvio Jambers vai poder agora, nesse momento, dar um melão de reais. Atenção, por favor, cadê aqui o quadro? Atenção, técnica. Que isso? Olha, sacanagem isso daí, ó. Perdendo tudo, pelo amor de Deus. Eu não tô achando aqui, agora encontrei, muito bem. Podemos rolar então agora o Show do Melão pra vocês aqui no Escola Show. Muito bem, vem pra cá, você, mas estamos com mais palmas, estamos começando mais uma edição do Show do Melão, o programa, o game show do Escola Show, que vai dar muitos prêmios em dinheiro, tá certo? E pra começar, pra você que quer participar do Show do Melão, é só você comprar um cupom dos produtos os produtos da mulher mais feia que eu travesti, tá certo? Bom, agora vamos receber no programa ele que preencheu o cupom, foi sorteado pela nossa equipe do Noé. Vem pra cá, o Ildebrando. Pode entrar, Ildebrando. Boa noite. Oi, Ildebrando, boa noite, seja bem. Você é o Ildebrando Mutinga, é isso? É Ildebrando Mutinga. Ildebrando Mutinga, você preencheu o cupom da Jequiti para participar do programa, é isso? Com certeza. E por qual razão, meu bem? Porque eu quero ficar rico. Você quer ficar rico? Com certeza. Você quer ser o rei do camarote, quer andar ostentando dinheiro. Mas eu quero ser o rei do camarote português. Tá, o rei do camarote, porque o brasileiro não dá, né? Chegar nem no chinelo. Tá certo, então você mora com quem, meu querido Ildebrando? Eu moro com a mamãe. Mora com a mamãe, você tem quantos anos? Eu tô com 39. 39, que vagabundo, hein? Tá certo, mas que vagabundo. Olha só, então, Ildebrando, vamos começar aqui. As perguntas do Show do Melão. Você está preparado? Eu tento, né? Você já acompanhou o programa? Você já conhece o Show do Melão? Sim, já acompanhei alguns programas. Então vamos lá, vamos começar então, Ildebrando. Atenção, produção, atenção. A primeira pergunta. O feriado de 20 de novembro, ele comemora o quê? Alternativa número A, Dia da Consciência Negra. Alternativa letra 2, Dia da Congeografia Branca. Alternativa número C, Dia com Física Vermelha. E o número D, Dia da Com Zero em Todas as Matérias. Essa é uma pergunta difícil. Lembrando, você pode pedir ajuda para os universitários. Você deseja... Ah, acho que eu vou pular. Mas você ficou viado, então, o que aconteceu? Pula então pra próxima. Eu vim encastar. Muito bem. A segunda pergunta. Parque de São Paulo, que todo ano traz uma grande decoração de Natal. A opção A é Parque do Ibirapuera. É a opção B, Parque do Ibirassujeira. Opção 3, Parque do Ibirafuligem. Ou número D, Parque do Ibirá, vem correndo aqui limpar. Tá certo. O que você vai fazer, Ildebrando? Você responde. Esse é o pulo, tá muito difícil. Tá difícil, nossa, mas você é burro, hein? Mas você é burro, Ildebrando. Vamos então para a terceira. A terceira pergunta, valendo ainda R$1.000. Esse burro não ganhou nem um centavo. O que fez? Atenção, Ildebrando. Eu não sei nem falar o nome dele. Atenção, Ildebrando. O que fez a Arca de Noé? A letra A, salvou os animais do dilúvio. Letra B, salvou o genuíno do dilúvio. Letra C salvou o ingresso do Pedregulho. E a letra D salvou o Claudenilson do estúdio. Demorou, é nóis. O que, que você responde? Olha, eu acho que salvou os animais do dilúvio. Alternativa A. Você tem acompanhado a Bíblia? É, eu já li de vez em quando. Pois é, é um livro muito bom. É um livro muito bom pra você que está em casa. Recomendo. Venha comigo, cante sino. A Bíblia é boa para apertar o fio, tá certo? Vamos então aqui, é a resposta. Você diz que é a alternativa A. Ah, para mim é a alternativa A. É, você que está certo disso. Eu acho que estou. Eu posso perguntar. Eu, viado, posso perguntar ou não posso? Posso perguntar. Muito bem. Então... Mano, seu viado, não. Vamos então, a resposta, atenção, a resposta. Ah, infelizmente não era. A resposta certa era a resposta C. Salvou o inglês do Pedregulho. Afinal, era a Arca de Noé. Tá certo? É, bem, senhoras e senhores, moças e rapazes. Eu ganhei bosta nenhuma com isso? É, você não ganhou nada. Agora tá, vai, sai daí, deixa eu encerrar o programa. Vai embora. Isso. Muito bem, senhoras e senhores, e agora nós encerramos por aqui o Show do Melão. Um grande abraço, vocês fiquem, que papai do céu durma bem e deixe vocês em uma ótima companhia. Um grande abraço, tchau! Que papai do céu durma bem. Cara, que bebeu fui eu e ele tá bem louco. Muito bem, Escola News. Agora, como a gente tinha dito no começo do programa, você derrubou cinza no meu joelho, seu vagabundo. Olha que joelho da mãe. É, olha só, aqui o veterinário, ele achou dentro de uma galinha dos Estados Unidos, a galinha viva. O veterinário foi fazer exame na galinha, né, bonitinho e tal. Olha o que ele encontra. E veterinário mexe com bicho morto? Não, vai saber. Às vezes o veterinário legista... Eu não manjo. Já pensou? Eu não manjo dos Paranauê, entendeu? O negócio é o seguinte. Ele foi lá, ele descobriu dentro de uma galinha que foi resgatada num parque, ele encontrou uma foto e outros objetos no interior do frango que teriam sido utilizados para um ritual de magia negra. Porra! Olha que maravilha! Você vê aí a Macumba Live, né, cara? Que sensacional. Cara, como conseguiram colocar uma foto dentro da galinha? Fizeram o frango engolir, eu não sei, cara. O frango, você sabe que frango toma cachaça, frango é louco o negócio, né? Toma cachaça, caralho! Exatamente. Olha que chiado maluco é esse de fundo aqui. Começou a dar no microfone. É a zica no Escola News. Mais uma notícia aqui, olha só, uma pianista, ela foi acusada de poluição sonora. A pianista espanhola Laia Martín está sendo acusada de poluição sonora pelos seus vizinhos. Olha que maravilha só. Ela é uma concertista de 27 anos e ela foi processada pela vizinha Sonia Gossom por ter supostamente provocado danos psicológicos a ela pelo fato dela ter estudado piano em casa 5 dias por semana durante 8 horas diárias de 2003 a 2007. Porra! Pelo amor de Deus, cara, é 5 anos estudando nisso daí. Maravilha, você vê que beleza. Enquanto ela fazia escola de música, ela e os pais podem ser condenados até 7 anos de cadeia, mais 6 meses de cadeia por dano psicológico, além do pagamento de uma multa de 20 mil euros. Vai pensando aí, você vê que piano é simplesinho assim, você vê o transtorno que causou. E olha só, agora já que a gente falou das nossas universidades, que tá dando curso, né, de sexo oral, sexo não sei oral. O quê, as universidades lá fora não tá também tão atrás não. Olha só, uma estudante de ciência da computação, que se orgulha de fazer sexo com até 3 homens por semana, foi nomeada a estudante mais safada do Reino Unido após participar de uma competição online, segundo o jornal britânico Daily Mail. Olha só, a Elina Design, de 20 anos, ela ganhou 500 libras e um suprimento de 1 ano de camisinha, é isso mesmo. Porra! Opa, camisinha vai ter um monte, né? Olha só. E por causa dessa competição que fizeram aqui no site checkatuni.com. Ela é aluna da Universidade de Exeter. A jovem disse não saber os nomes de todos os seus parceiros sexuais, mas tenta manter um controle de suas aventuras usando descrições como garoto francês em uma lista escrita à mão. É tipo uma Bruna surfistinha, né? Que vai lá dando nota nos clientes. Ela mantém um diáriozinho lá pra ela manter o controle. Ela é natural da Letônia, né? Você vê que esses países do leste europeu são mesmo malucos. Aquela mulher lá que quer bater o recorde de ir pra cama com, se não me engano, 100 mil homens, é da Polônia, né? É da Polônia, é todo país ali pertinho do outro, né? Cara, ela... No Brasil a gente não vê umas coisas dessas. Exatamente. E ela disse aqui, ó, que ganhando a competição deixou ela com mais vontade de fazer sexo. Olha que maravilha. E que o maior orgulho dela foi fazer sexo em uma sala de computação da universidade. E que um de seus objetivos é seduzir um professor. Olha só. Que beleza, né? É a estudante de computação. Exatamente. Computa. Realmente, ela computa. Exato, exatamente. Você vê, olha que maravilha as notícias do Skula News aqui. Você vê, né? O mundo universitário, o nego reclama da educação, né? A educação não tá boa, não sei o quê, mas é aqui, é lá, é em todo lugar. A galera tá meio que escorregando no nabo ali, né? Dando uma, né? Fazendo um agasalhando croquete, né? Dando uma embrulhada no afogada no ganso. Exatamente. Afogada no ganso também é muito boa. Eu encerro o Skula News. Skula News. Muito bem, infelizmente, tudo que é bom tem o seu fim e assim também é o nosso podcast, né? Já estamos chegando ao final, uma hora de alegria, uma hora de diversão. Abner Rodrigues, mais uma vez aqui, muito obrigado por estar aqui apresentando todas as semanas conosco o Skula Show. Obrigado aí pra galera que deu audiência aí pra gente, pra todos que vão ouvir pela retransmissão nas duas web rádios aí. Um abraço para todos, bom final de semana. Exatamente, para você que ouviu, muito obrigado. E um abraço para você, Marquito. Ah, muito obrigado, eu agradeço. Olha só que maravilha. E é isso aí, você não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de deixar o seu comentário, não sei, lá no nosso site, skulashow.com.br. Procura a publicação da sétima edição, que é essa daqui que chega ao seu final. E não esqueça, acesse o nosso Facebook, facebook.com/Skula Show. Tudo junto, na próxima semana estamos de volta. Eu, Marcos Amaral, juntamente aqui com Abner Rodrigues, traremos mais uma edição do Skula Show. Um bom final de semana para você. E é isso aí, um forte abraço. Falou, galera!